noites de verão e céu azul. Se lembre sempre que eu te amo, logo estarei voltando. Guarde seu amor só para mim. Meu amor será só de você, mesmo estando daqui. Eu não te esqueço um segundo. Nossa casa é o nosso mundo, e esse imenso amor não vai ter fim. Guarde o seu amor, guarde esse amor pra noites de verão e céu azul.